Tempo de net na escuta do solo. Mike Eco e Juliette, na escuta? Sente, Mike Eco e Juliette. Uma 8, boa viagem. Ciente, controle 19-8, obrigado, bom dia. E3963, identifique, chegada a ponte, desça 4 mil pés, ajuste 1011. Salvador, bom dia, Passaredo 2223. Passaredo 2223, submantém 80, saída da El. É, confirmando, subindo nível 180, perfil da Arbor Elefo, senhor. Afirmativo, saída Arbor, suba sem restrição. Ciente, 2223. Trip 5324 em coordenação com o centro, pode voar direto, Marcelo. Copiou? Afirmo, muito obrigado. 5384. Como é que é com o Juliette? Pronto, tá cópia? Mike Eco Juliette, autorizado Salvador, para Serra November Tango Yankee. O nível autorizado é o 085, decola da pista 17 com primeira curva direita, saída Abo após direto. Transponder 5453, controle 199.8. Juliette, sente, aguarde fora a copa novamente. Que é Juliette corrigindo, decola no corredor Axé. Da 35, confirmando? Maqueco Juliette, pronto, cópia. Maqueco Juliette, Salvador, para Serra November Tango Yankee, nível de voo 085, decolagem da pista 35 com Proa Norte. Após a decolagem, manterá a Proa Norte estrito no meu pés até a liberação do controle. Aciona 5453 no transponder, o controle 119.8, Maqueco Juliette. Atingindo os 4 mil pés, acionário 6225, poderia voar para o oceano? Negativo. Mantém a chegada e a posse, pelo, desce para 2 mil pés. Tá ciente, acionário 6225. Otímetro 1-0-1, no Mike Eco Juliette. Acionamento, taxa, chama ingresso. Eco Juliette, pista... Para a decolagem 35, compro a norte no meu pé estrito. Controle, passaredo 2223. Torresaria, a gente vai na proa do destino, senhor? Negativo, porque já fica na... Fora da minha jurisdição, pode voar a Arbor e após a Arbor voar com o Kit. Ciente. Juninho para voltar em frequência livre, até a volta. China 6225, desça para 2000, 1011 permanece, livre LS X-Ray, informe nacional. Sim, a gente está seguindo o perfil da POMP. Índia November Alpha, confirme a área de sobrevoo. Sente, Índia November Alpha, quantas milhas irá afastar? November Alpha, aguarde mais um minuto para confirmar. Índia November Alpha, pronto, cópia. Para autorizado Salvador para Salvador, mantendo um no meu pés no corredor forte, decola da 197 com curva à esquerda. O transponder é o padrão, controle 199.8. Número Alfa Transponder 01171. Índia November Alfa, confirma pessoas a bordo. 6225. 1895 igualmente. Dois Salvador, bom dia, Oxalé 6225. Está estabilizado o localizador nuclear slope da pista 1-0. Regimento 225, baixou e travou? Então, tráfego no visual, checo, assim que checado, livre pouso, 50 graus, 10-9-1011, roxa. Agora sim, livre pouso, Oxalé 6225, Oxalé. Bom dia, 4299, identifique, chega da MAN, sessão 050. Como é que é, Juliette, a direita via pista, libera na interseção Quebec e reporte na Lima no ponto 035. O Índio November Alpha, parte 42, POB, chama pro táxi. Mike Alpha, confirma o parte que se encontra. Flip 5384, chame Recife em 12685, bom dia. 12685, bom dia, obrigado. Charlie, o nível autorizado 080. decolar da pista 7 com primeira curva à direita, saída Arbor após DCT. Manterá nível 080 até 040 milhas de Salvador após prossegue visual. Transponder 5457, controle 199.8. Que é o cotejamento correto, confirme pessoas a bordo. Golf Mike Alpha para acionamento e táxi, chame a torre, frequência 1.8.95, altímetro no 01. Desça para 2.000 pés, ajuste no 011, autorizado sinal de procedimento ILS Freeway, autorizado. 2.000 pés, 1.011, informará estabilizado no final ILS, está 3.663. A 225 no solo 57 direito, 219. Usando a direita, 219. Alô, Salvador, acelera a 225, ingressando na Alfa. Cena 6225, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, cena 625. Táxi autorizada, tem interseção, chama para ingresso, não, vem lá. Táxi azul 4234, 106 a bordo. 41, 106 a bordo, 3.0.20, será uma tela. Azul 4234, confirme autonomia? 3.0.20. Ciente azul 4234, autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chame a torre, frequência 1.8.95, altímetro 1.0.1. 1.0.1, vai via Pátio 1 no Índia Alfa, quando pronto aí no 1.8.95, 4.2.34. É 225, mas que todo sol. Gramativo. Chané 6225, após a passagem do Embraer 190, taxiando até o ponto de espera, autorizado o ingresso no pátio principal, via Juliette para o gate 01. Gate 01 após o Embraer 190. São Salvador, bom dia, TAM 3179, centro da Juliette, Guarulhos, nível 340. Tá 3179, informação Juliette, confere, está pronto para cópia? Cópia, senhorita. Tá 3179, autorizado Salvador para Guarulhos. Via Upezulu 16, após Belo Horizonte, após direto e trivia, após de acordo com o auto previsto no plano de voo. O nível autorizado é o 340. Decola da 10 com primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge. Em bridge intercepta Upezulu 16. Transponder 5476, controle 119.8. Proa Norte, 1.000 pés. Ajuste 1.0.1, aguarde para ascensão. Em vez de intercepto, Pesulu 1.6, prossegue Belo Horizonte e 3. Controle Salvador 19.8 e o transponder 5.4.7.6. São 3.1.7.9. São 3.1.7.9, confirme somente o nível copiado. 3.4.0. São 3.1.7.9, protegimento correto e aporte pronto para puxar acionamento. Vamos chamar ele no 10, 3179. Está 3179, confirme, pronto? Não, não, não, tem que ir pronto, vamos chamar no 10, ainda não. Tem, está 3179. Para 2.500 pés. Aqui é com Juliette, confio pro ideal pro destino estimático. Seria pro A288, cara. O espaço de pouso vai ser 1248. Sim. Salvador, bom dia, azul 4234, tá bom, 4234, autorizado a linha de decolagem, pistola 0, 50 graus, 8 horas. Linha de decolagem 104334. Mike Eco Juliette, autorizado direto destino, aguarde para subir e manter o 085. Então, direto daqui, não aguardando para o coração. Do 4299, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 1, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reposta autorizada. Descendo para 2000, ajuste 1011, solicitar realizar o ILS RISC, preciso o azul 4299. Azul 4299, ciente, voe na pro do Serra Vitor 366, desça para 2500 pés. Reposta habilizado. Descendo para 2500 pés, na pro do Serra Vitor 366, reposta habilizado, azul 4299. O Passaredo pode chamar o centro? Passaredo 2223, chame centro Recife na frequência 128.8. 1288, alterando 260, obrigado. Do azul, 4254. 50 com 10, tá lembra? Vigilância Liberal, você tá pronto? Sim, plantão, tem condições de alinhar a partir da interseção à direita ou precisa ter a cabeceira? Tráfego 11 horas, 2-3 milhas, rumo oeste, mantendo 2500 pés, Bravo Eco 58. Gente, azul 4299. Papá Romeu, Mike Eco Juliette, tráfego 11 horas, 2 unomilhas, rumo sudeste, passando nível de voo 055 e descida para 025, Embraer 190. Está livre, pouso? Pouso autorizado, pistão no zero, TAM 3663, vento 50,12. Livre, pouso, 3663. Azul 4234, quadro 04, 98, Goiás. 98, boa. Desça para nível de voo 050, ajuste 10 no 1. Salvador, pelo dia, bom dia, azul 4234, decolado, passa 1500 pés. Azul 4234, contato radar, saída Puca, submantenha 330. Submantenha 330, 4234. TAM 3304, reduza para 2009. Número 3 na aproximação. Reduzindo para 2209, 3304. 3304, tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo oeste, mantendo 2500 pés, Bravo Eco 58. Pode confirmar a velocidade para o TAN 3304, é 220 ou 200? 2009. 200, obrigado, 3304. Como é que é o fotoponto, é isso? E aí, manter a pista no 7, como é que é o... São 3663, autorizado táxi via Alfa Juliette, para o gate 02. Alfa Juliette por 2, da 3663. Toda presente, o Juliette Alfa. Autorizado cruzamento, aguardando transcendente comunicações, no, comunicações, November Alfa. Ah, autorizado cruzamento, November Alfa. Salvador, bom dia, o Juliette 6312. Na 6312, chega na Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1091. 050091, 6312. Plan, decolagem autorizada, 50 com 10. Estou limitado pela localização. Mantenha a presença do voo limitado pela localização de 3304. Mike Eco Juliette, sub e mantenha 085. 4.000 pés, TAN 3304. TAN 3304, desça para 3.000 pés, ajuste na 09. Desça para 3.000, TAN 3304. Pronto. Pro buraquinho, a 5 na vertical chama 1980, controle, grata, retorno. Retorno, Papa Tango, Mike Alpha, decolado 08, chama o controle agora 119, décima 8. 198, volta o Mike Alpha. Já volto. Tá 3179, coordenação da equipe de solo, reporte para ataques. Para ataques. 195. 1895, azul 4299, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia. O Golf Mike Alpha decolou no momento. 5457 acionado na árvore. Papatango Golf, Mike Alpha, contato radar, sai da árvore, sub e mantenha 3.000 pés. 3.000, Golf, Mike Alpha, na árvore. TAN 3304, curva esquerda, proa 150. 150, oi, Salvador, bom dia, azul 4299, final estabilizado, 10. Bom dia, azul 4299, reporte externo, baixa travada. Vai reportar azul. TAN 3304 para o localizador, curva esquerda para o 130, é posto estabilizado. Desça para 2.000 pés, ajuste no 091. TAN 130, descendo para 2.000, é posto estabilizado. TAN 3304. Tá travado, azul 4299 visual. Pouso autorizado, pista 190, 50 graus com 10 nós, 1011. Gente, autorizado pouso para azul 4299. Azul 4234, chama o centro Recife na frequência 126.85. Recife 4234, graças, bom trabalho. Bom. Controle Salvador, 3352, Onostarte, posição Conge, nivelado 140. Gente da Juliette. Trip 5217, foi na proa de Bonfi para a chegada Bonfi. Ajuste em Salvador na 011, no repórter não pode abrir. Bom, final 01, não repórter descida. Você viu coordenar por hoje Duna, quando possível? Sim, te aguarde, 605, reduza para 2009, número 2 na aproximação. Gente, reduzindo 2009, voo no 605. Estabilizado, tá? 3304. 3304, complete final do procedimento, chame torre 118.95. 119.5, obrigado, bom trabalho. Agora, a alterna por galera, na posição 99. Tá 3179 autorizado, táxi até o ponto de espera via Patiuno, Índia Alfa no ponto de espera, chama a torre frequência 1.95, altímetro 1.01. Táxi Patiuno, Índia Alfa, ponto de espera de torre 2.95, 1.01, tá 3179. Autorizado final do procedimento ILS X-Way, repassa 2.0, 1.01, estabilizado, 6.3192. 3304, continua a aproximação, guarda está livre. Guarda, está 3304. Azul 4299, do solo 13, liberou via Fox Trot, chame solo 29. A solo 219, o azul reporta que vários urubus vêm na cultiva final da 10. É isso, a gente está 3304, atento à concentração de passo curto final, pista 10, cheque o trem, 50 graus, 10 nós, 1011, pouso autorizado, pista 10, tanto. Baixada de travado, obrigado aí pela informação. 3304. 4299 autorizado, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, azul 4299. 2 tráfego, 2 horas, 10 milhas, rumo oeste, mantendo 3.000 pés, Charlie 310. Cliente vai manter 4.000 pés, nosso escuta 6312. Papatango Golf, Mike Alpha, tráfego 11 horas, 8 milhas, rumo nordeste, passando 4.500 pés para 4.000, Airbus 320. Golf, Mike Alpha, 500, mantendo 3.000. Gente, Golf, Papatango, aguarde cópia. Total 991, informação Juliette. Total 991, informação Juliette, confere o número 2 para cópia, aguarde. Quilo Delta, informação Juliette, confere o número 3 para cópia. Juliette, Azul 4299. Azul 4299, autorizado ingresso na parte principal, via Juliette para o gate 09. Via Juliette para o... Afirme 09. Afirmo 09. Grato, Azul 4299. Está presente? Golf Mike Alpha, ciente, aguarde para subir e manter o 080. Alpha. Seguiu o Chanel 6312? Chanel 6312, desça para 2000 pés, autorizado sinal de procedimento, reporte estabilizado. Autorizado sinal de procedimento, reporte estabilizado, 6312. Golf Mike Alpha, tráfego superado, sub mantenha 080. Para o 080, pode ir para o destino da presente, a 290 ideal. 3304, autorizado táxi via Alpha, reporte antes da Juliette. Alpha, reporte antes da Juliette, da 3304. 091, reduza 1709. 3.010. Reduzindo 170, com 605. Zero pronto. 179, bom dia, pista no zero, autorizado, aliás, decolar 50 graus, 8 nós. Além de decolar 50 graus, está tudo. K3304, autorizado ingresso no pátio principal até o gate 04, via Juliette. Autorizado ingresso no pátio, gate 04, K3304. Mike Juliette Romeu, ciente, mantém condições visuais, ajuste no 091, 500 pés, na escuta do controle. Romeu, 500 pés, Romeu. Gol no 605, desça para 2000 pés, ajuste no 091, autorizado sinal de procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS X-Way, reporte estabilizado, 1011, gol 605. Tânia 6312, complete final de procedimento ILS X-Way, chame torre, 118, decimal 95. 6312. Boa tarde, 6312. 6312, bom dia, ajuste no 091, reporte baixado travado. O ativo já está baixo travado, vai checar de trás. Sente o 6312, continua a aproximação, tráfego ainda não avistado, guardando liberação, autorização de pouso. Sente, 3179, decolado hoje 20, controle 119, decimal 8, boa viagem. Muito bom dia, 3179, cruzando no 1777, trânsito perigo. 0, 50 graus com 10 nós. 20, 63, 12. Responde 5502, controle 199 do Sol 8. Autorizado Fortaleza nível 310, via pêndulo 19, decola da 190 com curva esquerda, Momo Protia saída. 5502 o transponder, 119.8 é o controle, o total 9911, pronto para pushback acionamento. Total 9911, confirme parte 3, qual a posição? Posição 7. Total 9911, em conexão com a equipe de solo, reporte para o táxi. Reportará para o táxi total. Controle ao trip 5217 da descida. Trip 5217, desça para nível de voo 080. 08052, mantém a prova de bom. Afirmativo, número 3 na aproximação, trip 5217. Certo. 605, complete final do procedimento ILS X-Way, chame torre 118, desça para nós. Tratando com a torre 295, voo no 605. Golf Mike Alpha, confirme estimado de pouso. 1140. 1140, sim, espera. Juliette Romeu na escuta. Diga, Romeu. É Papá, Romeu, Mike e Juliette Romeu? É Papá, Papá, cara. Papá, Papá, Mike e Juliette Romeu. Sim, Gra. Juliette, tá 3859. Então, 3859, desça para 4 mil pés. Permaneça hoje. No 605, última aproximação, número 2 para pouso, ajuste 1-0 no 1, guardando pista livre, o gol no 605. Tem, escuta, gol 605. Circuito chame torre, 1-8, decimal 9. Torre, guardião 06, regresso. Guardião 06, mantém a linha do litoral, reporte sobre o farol de Itapuã. É 63, 1-2 no solo, 2-3, direita, 1-2-1 no decimal 9. 1-2-1-9-63-1-2. Olha, eu estou visual com tráfico da rua na força final da 1-0. Estou autorizado, posso cruzar a retaguarda direto para gente, afirmativo. Autorizado a retaguarda do tráfego, atento às três turbulências, reporte na final. O guardião 06, ajuste no 09. Gente, autorizado, vai levar o litoral para o GRE, no 06. Tá, o meu gol, seu Fatango, pronto, 4. Viu? 13859, desça para 2000 pés, ajuste no 01, autorização final do procedimento ILS X-Ray, responsabilidade. Portamento obrigado, 1-0, vento 0,50 graus com 7 nós, ajuste 1-0, 1-1. Certo, é positivo 1-0, gol 6-0-5. 1-1-9, decimal 8, gol fechatão. Então, algum cotejamento correto, confirme pessoas a bordo? Opa, Patão, para o acionamento e táxi, chame a torre, frequência 1-8, decimal 95, altímetro 1-0-1. Colchana 6312, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfonso 2762. O Delta, pronto, cópia. Vitor Kilo Delta, autorizado Salvador para Serra November, Mike Charlie. O nível é 100, decola da 35 com curva à direita, saída árvore após direto. Vitor Kilo Delta, aguarde para cotejamento, transponder 5455. No 605, 5 no solo, os 2-5, vai lembrar a direita e antes da Alfa vai chamar o solo em 1-2-1, decimal 9. Direito 1-2-1, Alfa. Tô no solo mesmo. Mais um minuto pra conta. Solo, bom dia, Golf 9, 1-6-0-5, ele pronto. Golf Mike Alfa, prossiga. 1-6-0-5, Golf Mike Alfa, ciente, planos de voo modificador 1-0-2-6, subimantenha 085. 7-1 no Índia Alfa, ponte espera, chame a torre, frequência 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0-1. Livre táxi da ponte espera, 7-1 no Índia Alfa, 108-9-5, ator em todão. Vicente Guardião 06, somos 27, estacionar a frequência livre, um bom dia. Golf Alfa Tango, livre acionar, chame para o táxi. Controle ao trip 5217. É, existe alguma necessidade de redução de velocidade ou pode manter a 240? Trip 5217, reduz a 2009. 2009, certo. Quantos da Juliette 6312? 6312, visual com tráfego à sua esquerda, taxiando? Afirmativo. Após a passagem do meio, autorizado a ingressar no pátio principal, via Juliette, para o gate 10. Afirmativa após o portal, ingresso para o 10, 3 Golf Mike Alfa, chama o centro Recife na frequência 126.85, alterna 128.8. É Mike Charlie. Nível é 100, decola da pista 35 com primeira curva à esquerda. Saída a Momo após DCT. Manterá o nível 100 até 200 milhas de Salvador após prossegue visual. Transponder 5455, controle 199.8. Hoje com 10 nós. Além de decola 10, total 9991. Pelo Delta no Flight 4 com 9 a bordo. Trip 5217, desça para 2.000 pés, ajuste 9091, autorização final do procedimento ILS X-Way, repórter estabilizado. 2.000, 9091, repórter estabilizado, 5217. 3859, complete final do procedimento ILS X-Way, chame torre, 118, desça para 95. 1895, grato ao bom dia. Bom dia, bom pouso. Grato, bom serviço. Pressionar Vitor Kilo Delta, reporte para o táxi. Salvador, bom dia, Chanel 6225, informação Juliette, reposição 1 para cópia Brasília. 3895, vai passar onde a serra baixar a checada de sol. Estão 3859, bom dia, continue com a aproximação, guarda no pista livre, ajuste 10, 11. Aguardando o pistoleiro de 1.100, 1.100, 1.100. Opa, Juliette, Serra Novembro, confirmar, ideal, queira manter para Bauru. Ciente, Juliette, Serra Novembro, aguarde mais um minuto, socorro. Juliette, Serra Novembro. Ciente, Juliette, Serra Novembro. Informa o tráfego próximo à duna, mantendo 500 pés, opção 44, não irá interferir na sua aproximação. 105-217. 3859, autorizado pouso, pista 1-0, vento 060 graus com 1 ou 3 nós. TV pouso, cabeceira 1-0, tá? 3859. Tio Vitor Gildé, autorizado táxi, aposte para ingresso. Total 9911, decolado aos 31, controle 119.8, boa viagem. Tio, 119.8, total 9911, bom dia. Cruzeiro, decola da 1-7 com primeira curva direita, saída Arbor após DCT. Vitória da Conquista após DCT, Rubik, Romeu, Uniforme, Bravo, Índia, Kilo Índia, direto Meblo, Mike, Eco, Bravo, Lima e Uniforme, direto Nisne, November, Índia, Sierra, November, Índia, após prossegue de acordo com o plano de voo. Transponder 5467, controle 119.8. Abo após DCT. Cinco dois um sete, prossiga. Estabilizar? Afirmo, visual estabilizado no localizador. Torre, 118.95. 18.95, grato. Altímetro e frequência 1.8.95, altímetro 1.091. Trip 5217, visual baixar travado. Continua a aproximação, trip 5217, aguardando pista livre, ajuste 1.011. Aguarda com 1.011, 5217. Então 3859 no salto 33, direito ou 121, decimal 9. Do Salvador para Manati, o mantendo no meu país no corredor Axé, decola da 1-0 com primeira curva direita, transponder ao padrão. Confirme aí, pessoas a bordo. Do Capa Tango, apenas por gentileza, confirme se eu tenho autorização da NAIP para voar sem o adicional transponder. A curva à direita. Tchau, novembro, prossiga, Batoi. Taxi, chame a torre, frequência 1.8.95, altímetro 1.0.1.1. Pronto para o táxi. Eco Delta. Salvador, Salvador, do 3859, autorizado, táxi via Alfa, reporte antes da Juliane. Alfa, deixa eu ver que o Delta mantém a posição. Prossiga, Macaco Delta. Direcionar reporte para o táxi, Macaco Delta. O Golf já faltando apenas confirmando se eu tenho autorização da NAIP para voar sem acionamento do transponder. Confirme que chamou o solo. Vai decolar só um tráfego aqui da 17, na sequência será autorizado da 35, Kilo Delta. Pode cruzar e a menos que esteja pesado bastante para prosseguir dando zero então. O Vitor, Kilo Delta livre cruzamento, táxi até o ponto de espera 35. Golf e Alfa Tango na escuta. Após a decolagem, vai ingressar no corredor Axé. Conhece o corredor Axé? O Novembro Oscar Mil, autorizado nas áreas das Farinhas, 1000 pés de altitude, decolagem da 17, primeira curva direita, corredor Axé, aciona 01154 no transponder, o controle em 119, decimal 8, o Novembro Oscar Mil. A torre modulando, ok? Você já transferiu a frequência para a torre. A informação vai curvar à direita via corredor Axé. O senhor conhece o corredor Axé? Do Axé até o farol da Barra, após o farol da Barra, direto ao destino, ok? E decolagem autorizada, pistão no 7, o vento é 50 com uma 12, igual ao seu Alfa Tango. Do funcionário 6225. Um minuto, por gentileza. O 217, o salão foi 7, 219, direito? Direito, 219, grato. Novembro, nosso meu, pátio da Aerostar ou pátio 5, livre para acionar a chamitaque. 7 quilos para o pátio 3, quando lá tem o sinalizador. Quilo 3, atento. Também a 225, na posição 1, pronto para o pushback e acionamento. Oceanair 6225, confirme, fez uma CHG, que temos a rota aqui nítida, poída, após o Peru, isque 10. Pode ser, senhor, pode. 6225, confirme para o sol. Pode ser, sai navegação, não pode? A 225, apenas confirmando, foi feita uma CHG modificando a rota para o Zulu 17. Papapá, Mike, Juliette Romeu? Conheço, acho que foi a companhia que fez. Isso eu tô confirmando. Então, tudo bem, pode ter essa atualização mesmo. Já tá pronto para o pushback e acionamento, 6225. Sente, pronto, cópia. Avião ativo. 6225, Salvador, Brasília. Autorizado nível de voo 320, decolada a pista no zero, primeira curva direita. Prefira saída Arbor, após Arbor, voo LF, LF intercepta a rota Pesolo 17. Após, conforme o rato do plano. 5-5 no zero no transponder, o controle em 1-9, decimal 8, Oxenai 6225. Ciente, é o 320 autorizado para Brasília, decolada 1-0, primeira curva direita, Arbor, Elefa e atualizado do 1-7. 5-0 no transponder, 19-8, o controle, Oxenai 6225. Confirme o transponder e controle, por gentileza. 5-0, 19-8, repete, 6225, pronto para o pushback. Correto, 01 no portão, reposto quando pronto para acionamento, Cosmin, reposto para o táxi, coordenação aqui pessoal. Gente, vai reportar. Poxa, meu querido, vamos iniciar o louco. Papá Romeu Golf, Alfa Tango, controle, prossiga. Papá Romeu Golf, Alfa Tango, decolado da 17, está no corredor Axé, está cruzando agora 600 metros. Gente, vai manter o corredor Axé, o Golf Alfa Tango, a 1.000 pés, reportando no farol da Barra. Gente, agora passa o farol de Itapuã, confere. Obrigado, bom dia. Bom dia, Papa Tango Vitor, Kilo Delta, decolou na Momo, tá passando, vai passar 1000 pés nessa escola. Gente, Papa Tango Vitor, Kilo Delta, ascensão ao nível 100, da presente voo a Momo. Direto Momo, livre 100, Vitor, Kilo Delta. Kilo Delta, confirma o chamado de pouso. Que é o Fatango estimado de pouso? Mike Juliette Romeu? November Oscar, o Romeu autorizado, táxi a Porto Alegre. Golf Alfa Tango, POB. Cidade direta, November Linha, cabeceira 17, aporte pronto. Índia pronto, cópia. Eco Bravo Índia autorizado, Salvador para Barreiras, nível 100, decola da 17 com primeira curva à esquerda. Saída a Momo após direto. Correção, saída a Momo após DCT. Manterá o nível 100 até 200 milhas de Salvador após prossegue visual. Transponder 5445, controle 199.8. Controle Vitor Kilo Delta. Tá passando agora 2.700, tem condições visuais, propõe modificação, nível, modificação das regras, propõe nível 105, nível final, tá estimando pouso, 1.150, Vitor Kilo Delta. Gente, Papatango Vitor Kilo Delta, plano modificado aos 1.042, sua para 1.05, Vitor Kilo Delta. Prole Alvo, destino é 2.90, pode voar direto? Direto de China, Vitor Kilo Delta. Direto de China, Vitor Kilo Delta. Transmissão está muito baixa. Papa Romeo Golf Alfa Tango. Golf Alfa Tango, o controle está chamando aí. Confirme POB? 100. Provocando, pessoas a bordo? Nível 100 até 200 mini de Salvador após prosseguir a visual. Da decolagem, Juliette, Serra Novembro, da decolagem, pistão 97, vento 050 graus com 9 nós. Juliette, Serra Novembro. Na 6225, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chama a torre, frequência no 8.95, altímetro 101. 101, via Índia, 295, chama a torre. Eco Bravo Índia, copiou o solo. Bravo Índia manterá o nível 100 até 200 milhas de Salvador, após prosseguir a visual. Identifica a chegada Maris até o 050. Maris até o 050, vou lá para ele. Golf Alfa Tango. Mantém a posição quando as instruções para decolagem. É com Bravo Índia, cotejamento correto, confirme pessoas a bordo. É com Bravo Índia, ciente, paracionamento táxi, chame a torre, frequência no 8.95. Altímetro 101, confirme a autonomia. Golf Alfa Tango, que é o Bravo Turismo, me escuta? Confirma a frequência do doutor e o paracionamento táxi.